desculpe aturá-los. Era punk! Era punk! Era punk! Era punk! Aê! Nós não estamos aqui para agradar ninguém! Punk rock é música de baixa qualidade, feito por pessoas de baixa qualidade! Merda! Merda! Merda, merda, merda! La burguesía tratará de arruinar el mundo en la última fase de su historia. Pero a nosotros no nos da miedo la ruina, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Meu Deus, olha os antifas da Paulista, gente! Eu tô bonito! Vambora! Desculpe aturá-los! Abençoados pela submissão, idolatrados com o hino e perdão, para sempre fudido, futuro perdido, te vende a farsa, a nossa desgraça, exploração, guerra social, extermínio da minoria marginal, trabalhar até morrer, destruindo vidas, agonizar na miséria, destruindo vidas. Sejam todas e todos bem-vindos ao terceiro episódio de entrevistas do Desculpe Aturá-los, o seu podcast sobre lutas sociais, anarquias e cultura punk. O verso que abriu esse programa vem direto de um buraco da Zona Leste de São Paulo, onde o trio Moloco, João e Renato vem fazendo desde 2017 um hardcore punk pesadaço, com influências aí de Ratos, de Armagedon, de Discharge, depois On ID, até que gravaram, né, uma versão, e outras bandas aí. A banda entrevistada dessa edição é a Buraco, e lançou o seu segundo EP, Destruindo Vidas, em 1º de maio desse ano de 2021, gravado em 2020, e que traz 8 sons que retratam a agonia de viver no Brasil, país da morte, da miséria e de uma pandemia utilizada como instrumento de genocídio. Mas antes de falar com eles, segue a gente aí nas redes antissociais e nos desagregadores de podcast. A gente está no Twitter, no Instagram, no Spotify, no Deezer, no Castbox, no Mixcloud, em todas essas desgraças de internet aí que só serve para divulgar aí, para escutar o trampo aí que nem o nosso, enfim. Os nossos episódios são publicados em parceria com o coletivo Uana Rest na Rádio Sense. Entra no nosso blog, desculpeaturalos.noblogs.org, no post desse episódio, e você vai encontrar aí todos os links úteis do Desculpe Aturá-los, da Rádio Sense, do Uana Rest, e também tudo que tem disponível aí sobre a banda entrevistada de hoje. Entra lá e prestigia o trampo deles também. E ali no nosso blog você também vai encontrar a nossa página da rede de apoio no Apoia-se, e se puder, fortalece nós lá com um corotinho. Foi justamente aí pelo apoio de vocês que está sendo possível gravar esses episódios com as bandas. Muito obrigado aí para todo mundo que tem fortalecido. E agora, antes da gente ir para a entrevista, vamos ouvir um som do Buraco, Destruindo Vidas, né? A música que dá nome e fecha o novo lançamento da banda e de onde veio o verso lá do começo do episódio. Na sequência, a gente volta aqui com eles para trocar uma ideia. Bora! We'll be right back. Salve, salve, estamos aqui de volta com o Moloco, que é guitarrista e vocal do Buraco, para trocar uma ideia aí sobre a caminhada da banda. E aí, mano, primeiro lugar, muito obrigado por estar aqui com a gente, e se apresenta aí pro pessoal, cara. Manda um salve aí para quem tá ouvindo a gente. Salve, Clash, beleza, irmão? Muito obrigado pelo convite, fico feliz aí pra caramba em estar aqui representando a banda e poder falar, né, sobre esse EP novo, sobre um pouco aí do que a gente estava fazendo nesse período. Pô, meu nome é Rafael também, assim como você, tenho 36 anos, toco guitarra no Buraco. Antes também já tive, né, sempre nessa caminhada de tentar produzir para o underground, que é baixo, um monte de banda, guitarra, mas tocar guitarra e cantar no Buraco mesmo, que a gente está desde 2017 aí nessa caminhada, e estamos aí, né, meio afetados pela pandemia, mas tentando produzir aí na medida do possível. Certo. Então, mano, para a gente começar aí um pouco dessa conversa, né, vamos começar do começo, né, você puder contar um pouco aí a história da banda, como que vocês se juntaram para tocar, da onde veio cada um, né, porque você teve outras bandas, o Renatão eu sei que teve também, o outro mano eu não conheço, né? Sim. E também, se puder também já ir contando como é que foi esse começo de banda, enfim. Sim, claro. Cara, a gente se conheceu aqui na Zona Leste, né? Eu sou de Santos, eu sou da Baixada, mas já moro há um bom tempo aqui em São Paulo. E aí, na verdade, a gente começou a tocar numa outra banda que a gente tinha, que o Renato tocava guitarra e eu tocava baixo, e o João tocava bateria, né? O nosso baixista tocava bateria, e o Alan, que era um outro parceiro nosso, que cantava. O nome da banda era Aversão. Também era um hardcore punk, assim, cantado em português. Uma influência meio, tipo, sei lá, uns hardcore, assim, meio americano, meio inglês, podreira. E, mano, foi assim que a gente começou a tocar juntos, né? Isso aí em 2015, mais ou menos, final de 2015, eu acredito. E aí a gente ficou nessa banda, a gente fez um show só, a gente não chegou a gravar nem nada, eles já tinham a banda, na real. E aí meio que a banda acabou, assim, miou. E, putz, estava eu e o Renato, na real, assim, no começo, começamos a tocar só guitarra e batera, assim, né, tentar fazer umas letras tudo em português, meio na linha do que a gente já curtia, e aí a gente chamou o João para tocar baixo, né, o Renato tocando bateria, que era o que ele já fazia, né, na época ele também já estava começando com a outra banda que ele tem, que é o Cancro, né, e aí, cara, foi assim que meio que começou, né, começamos ensaiando e produzindo e decidimos assim, meu, a gente ficamos tocando acho que uns 2 meses, mais ou menos, produzindo as músicas pro primeiro EP, tá ligado? Nesse meio tempo a gente fez alguns shows, tocamos até junto aí com você, né, com a sua banda, com a ferramenta, sim, né? Foi com o Pó de Osso. Pó de Osso, é verdade. Pó de Osso, lá em Diadema. Diadema. E aquele do Underground. No Underground você tocou... Eu não lembro se foi com a ferramenta, não foi? Rapaz, eu acho que sim. Foi. Acho que aquele show, no último show do Underground, que a gente até trocou uma ideia, foi bem da hora. Foi bem louco aquele dia. Pode crer. E, mano, e aí a gente começamos a tocar e produzimos o EP, o primeiro EP, né, que é o Pesadelo, que aí a gente... Que é nessa demo, né, praticamente, demo EP, a gente fez ali no Tirando Som, ali no centro. Gravamos aí esses sons e, meu, fomos pra cima, né, mano? Começamos a tocar em todo quanto é canto aqui, no ABC, em São Paulo, onde dava, a gente, no interior, onde que a gente fosse. E começamos a produzir, né, mano, juntos aí. Né? Tipo, e foi isso, né? Aquele convívio ali na parceria foi o que resultou nesse primeiro EP, né? E começamos a se preparar, né, mano? Tipo, pra meio que fazer uma tour e tal, né? Isso já 2018, 2019, ali a gente já queria fazer a tour, mas já estava vendo como que estava, né, o cenário político ali já não vinha de um histórico bom, e a gente sabia o que estava por vir, assim, né, mano? E acho que fora isso, acho que isso tudo foi meio que um cenário propício para, mano, meio que a minha vida estava um caos também na época, assim, trampo, né, filho, tá aqui, tipo, sobreviver aqui estava bem difícil, assim, mentalmente, é, financeiramente, todos os lados possíveis. E a banda era meio que a escapatória, assim, também, pra gente conseguir produzir, né, mano? Tentar, sei lá, colocar isso pra fora e tentar construir alguma coisa, enfim, nossa, né? Que fosse relevante pra, enfim, pra gente, e, enfim, que nos motivasse, né, mano? Perto de tudo que tava acontecendo, né, mano? Que era bem claro, eu acho, mas a realidade consegue ser sempre pior, eu acho, né? Sim. É, o bagulho veio ficando cada vez mais doido, né, cara? Que já não era fácil, né? Piorou, né, meu? Com esses nazistas no poder aí, e assim, e a gente fala, mas tá comprovado, né, meu? Que o bicho é nazista mesmo, né? Até no, sim, Intercept, mano, agora saiu a matéria lá. É. Sim, mano, e fora assim. Desde lá, das manifestações lá de 2013, lá, cara, já naquela época já tinha apoio de fascista, de neonazista explícito, né, nas manifestações, de apoio ao Bolsonaro, né, cara? Então, é, mano, sinistro isso. Não, isso é de antes até, a gente até... De antes. A, claro, gente até tratou no podcast aqui, cara, isso que em 2011 os caras já fizeram a primeira... E em 2006, naqueles protestos contra o Mensalão e tal, já tava as gangues dos careca tudo lá, os nazis, né? E assim, né? E como é que foi, como é que tava durante esse período aí, antes da pandemia aí, que vocês estavam tocando, né? Como é que vocês sentiram aí o clima da cena punk, hardcore, né? De São Paulo aí, de outros lugares que vocês foram... porque assim, eu digo isso por causa do seguinte, eu, né, nessa época eu tava tocando com a Ferramenta e com o Pó de Osso, né, inclusive nós fizemos uns shows juntos e tal, que você falou da Ferramenta, mas é que os shows da Ferramenta meio que deram uma apagada da minha cabeça, porque a Ferramenta tava metendo Tim Maia em vários shows, tá ligado? E o Pó de Osso tava tocando meio diretão mesmo, aí eu... Mas, assim, a gente tinha impressão, mano, pelo menos, né, antes da pandemia, né, que com esses fascistão subindo no poder, o caralho, que o rolê tava ficando mais unido, tava se movimentando, sim, mais. Aí queria te perguntar qual o clima que você sentiu aí nesse período também. Mano, nessa época a gente tocou em vários lugares legais, com, puta, várias bandas bacanas também, assim. E realmente, tipo, puta, teve vários shows, mano. O Ulster, na época que tava tocando, Coller, uma pá de banda, e eu via também bandas mais novas, assim. Tem uma galera também, um amigo nosso que organiza o Festival Cidade, fez. Tocaram várias bandas, veio banda da Suécia tocar, mano. Então, assim, tava rolando legal mesmo, tanto que... A gente teve a oportunidade de fazer a turnê lá, de programar a turnê, e foi bem nessa época, mano. Foi meio que uma coisa puxando a outra, tá ligado? E isso foi muito bom, tanto que nem você falou, a gente tocou junto, puta. E foi um dia legal, assim, lembro uma das ocasiões, assim. Muita banda, mano, né? Sim. Tipo, foda, assim. Várias bandas também surgiram meio que nessa época. Então era um momento bem propício, mano, pra parada rolar, assim, né? Lógico, com todas as limitações que a gente tem e fazendo do jeito que a gente consegue fazer, mas, puta, pra mim tava foda, assim, era que nem eu te falei, era minha escapatória, tá ligado? De minha canalização, né? E aí foi meio que o que ruiu depois, assim, Tanto que acho que gravar depois, a gente conseguir gravar, foi meio que tentar concretizar aí alguma coisa disso tudo, tá ligado? Mesmo que não fosse do jeito que a gente queria, né? Mas foi meio que isso, mano. Mas sim, eu via de uma forma positiva, mano. Tipo, muito show acontecendo, apesar de não terem tantos espaços, mas alguns, né? O último show do Buraco, mano, a gente tocou no NIA, no que fica ali na Santa Cruz, tá ligado? E tocamos nós e o Social Caos. E foi, puta, brutal, mano. Show foda, assim, caralho. Imaginava que a gente nunca mais ia tocar por tanto tempo, tá ligado? Acho que até meio que foi um dia que eu extravasei bastante, assim, que a gente tocou assim até o máximo que dava, porque não sabia, assim, foi um pouco antes de parar tudo mesmo, assim, sabe? Uhum. E aí por isso que eu falo que eu via dessa forma positiva, né? Muita coisa sendo produzida, até a banda, o Jean tem uma banda também, que é o Pedro Júlio. E também que produziu aí gravou agora um ao vivo agora na pandemia também, no mesmo esquema. E, mano, várias bandas, tava bem foda. Agora é isso, né, vamos levando, né, do jeito que der, até onde sim der, né. Sim. Foda. Não, é isso aí. Então vamos escutar um som agora, vamos ouvir Ilusão, e na sequência a gente volta aqui com o Moloco pra continuar essa ideia. Corra, contra o tempo, sigo morrendo, me falta o ar, mil facadas no meu peito, vou fingir não me importar, entorpecer, não respirar. Estamos aqui de volta com o Moloco da banda Buraco. E aí, mano, vamos falar desse novo trabalho aí, Destruindo Vidas, uma música para se escutar na igreja, no Natal da família. Isso, para deixar a família tradicional brasileira bem feliz. Puta, mano. Cara, assim, pô, a gente tá feliz pra caraca, mano, de ter conseguido gravar essas músicas, né, esse EP. A gente tava produzindo ele, né, de final de 2018 aí, começo de 2019, né, tanto que tem até uma letra 2019 que fala meio que resume a desgraça anunciada aí que já era anunciado há tempos, né? Mas que é, às vezes, o óbvio, a gente precisa colocar uma letra, ou sei lá, mano, talvez só pra, né, sei lá, você saber que você não tá louco. E é meio que isso, assim, mano. Esses sons desse EP foram meio que colocados, todos são bem relevantes dentro da pandemia, inclusive um deles a gente fez na pandemia, né, que se chama Extermínio, som. E, cara, O EP inteiro meio que aborda não só isso, né? Mas também todas essas doenças que acabam sendo geradas, né? Por causa da miséria, né, mano? Seja doença mental, a pobreza e tudo mais que a gente acaba vivendo, assim. E pra mim, nessa época, tava sendo bem difícil, tipo, conciliar várias paradas. Tipo, trampar e morar longe pra caralho do trampo. E se deslocar a cidade inteira, enfim. E meio que a gente foi criando as letras dentro dessa nossa vivência aí, né, mano? Dessa loucura aí que a gente vive. E a gente produziu tudo junto, né? Construímos essas letras aí, cada um com as suas experiências e jogamos tudo nesse EP, né? Ele foi gravado ao vivo, né? Ele foi tirado numa live que a gente fez no NIA, né? E foi bem legal isso, tentar captar, né, ao vivo mesmo qual que é a pegada do som, né? E foi isso, cara, a gente ficou feliz pra caralho. A gente conseguiu pelo menos ter todos os sons atuais que a gente tinha gravados. E gravamos até uma versão de um som do Poison Idea que a gente leva há um tempo. E foi bem foda, assim, tipo, fiquei bem feliz com o resultado. E por tentar, assim, concretizar, né, concretizar um capítulo aí, né, do que a gente tá tentando fazer, né, mano? E é isso, mano, estamos bem felizes aí com o trampo. Certo, ó, eu gosto muito das influências aí que vocês têm, cara, da maneira que você, do jeito do som que vocês fazem, né, que é aquele hardcore punk mais pesadão mesmo, né, com bastante influência de Discharge, de Ratos, mas não cai tanto pro metal, né, mano? Continua no punk, né? Aí, queria te perguntar, assim, né, quais outras influências aí vocês têm, quais outras influências vocês usam, né? E sobre bandas, né, tipo Discharge, Disclose, essas coisas, né? As letras, né, que os caras faziam nas antigas, né, sobre guerra nuclear, esses bagulho, né? Como que isso encaixa hoje, né, na realidade que a gente vive no Brasil? Pode crer, mano. Cara, as influências, assim, eu tenho muita influência também do punk nacional, assim, eu gosto pra caralho, puta, de Psicose também. Psicose já falava, né? A Terceira Guerra Mundial está aí, né? E dela você não vai poder fugir. É tipo meio que o que eu absorvo dessas letras pra hoje, o que a gente coloca no EP é meio que isso, mano. A gente tá comendo comida envenenada, a gente tá adoecendo, tipo, no trampo. A gente não consegue sobreviver, a gente só, né, tipo, é uma sobrevivência, tipo, sofrida todos os dias. E você vê isso, né, ao seu redor. E eu acho que, mano, essas influências, além disso, é meio que aquele lado que nem muito também do Poison Idea ou do Wipers também, umas bandas que exploram também aquela parada, tipo, da psicologia, né, mano? Da cabeça, assim, né, mano? Dessa parte de tudo que afeta a gente e que adoece a gente de dentro pra fora, assim. Então, eu acho que as letras, mano, são meio que nessa pegada. E, tipo, lógico, né? Tudo é política, né, mano? Então, o que a gente vive, o que você está fazendo para subsistir. Então, eu acho que tudo isso é uma influência na hora do que a gente foi colocar isso aí, tá ligado? Eu acho que abrangeu meio que tudo isso, assim. E é que nem você falou, né? A ideia nem é ser metal, assim. Essas quebradas realmente é uma pegada mais um hardcore mais torto mesmo, assim. Porque é aquele limite, porque o lance é, o pé ali é no punk mesmo, que é o que a gente curte pra caralho, né? Sim, não, mas é bem tortão, assim, mano, que musicalmente dá pra ver até umas paradas, assim, meio uns acordes meio de Black Sabbath, assim, no meio. Sim, sim, sim, gostamos. Não, pode crer, lógico, mano. Tem umas doideiras, assim, até um lance. Eu não vejo tanto de stoner, mas eu gosto bastante, assim, dessa pegada de som, assim, tá ligado? Acho bem foda. E a gente tenta jogar isso mesmo, assim. Os caras gostam pra caralho, tipo, de Ineps também, né, mano? Uma banda que a gente gosta muito, que tem essa pegada de rock and roll, mas tem umas bandas também mais novas, assim, tem uma banda que se chama Warthog, uma banda americana legal, bacana, tem uns hardcore mais tortão, assim, e uns hardcore bem rápido e doido, assim, tipo um Siege, né? Aquela escola, tipo, inglesa, assim, a gente gosta pra caralho também, mano. Pode crer. E, mano, e o que, que você achou, assim, desse novo play em comparação com o primeiro, né? Eu achei que ficou mais brutal, assim, mais pesado mesmo. E não sei, mano, assim, as músicas, assim, as letras também estão mais diretas, estão mais reta. Eu não sei o que você acha disso. Pô, mano, eu acho que é bem isso mesmo, mano. Tentar ser mais direto mesmo. Eu acho que foi, tipo, uma continuação, né, mano? Porque as músicas que a gente gravou no primeiro, essas do novo, algumas existiam, mas elas mudaram bastante também, viu, mano? Essa doideira de fazer uma parte instrumental e tentar, tipo, jogar uma coisa mais quebradona, assim, isso foi, a gente foi ao longo do tempo, assim, fazendo umas bateras doideiras, assim, o Renato gosta pra caralho, né, tipo, de fazer, assim, também, e eu, pô, mano, eu concordo com você, assim, nesse sentido, a gente tentou, mano, deixando levar, e a questão das letras realmente, né, mano, porque foi o caminho que nem eu te falei, o que a gente tava vivendo ao nosso redor meio que influenciou mais ainda, assim, então meio que a gente foi pra esse caminho. Certo. E aí vocês gravaram, né? Logo que começou a pandemia, vocês entraram no estúdio pra gravar, depois de um ano lançaram o play, né? E esse tempo todo vocês devem ter ficado em cima disso, tal, falando, ah, não, vamos fazer desse jeito, vamos fazer de outro, né, enfim, o que eu queria te perguntar, assim, pra gente encerrar esse segundo bloco, é o seguinte, como que foi para vocês, né, todo esse processo de produção, assim, no meio da pandemia, e no momento da pandemia, que era no começo dela, que a gente ainda não sabia, não estava muito acostumado, né, com essa dinâmica, né? Como é que vocês levaram isso e como que é se fazer um lançamento desse num momento que os bares estão fechados, que não dá para você tocar, né? Como é que foi isso daí para vocês? Mano, foi, cara, foi uma coisa bem nova no sentido de, tipo, puta, né? Tem que tomar toda a precaução, tipo, umas precauções que você nem imaginaria um tempo antes, né? Acho que por, né, por um outro lado foi um pouco mais, eu não digo mais fácil, né? Mas eram músicas que a gente já estava tocando há um bom tempo e antes da pandemia meio que a gente já estava ensaiando para sair em turnê e já estava aqui meio esquematizado. Então quando a gente foi gravar o ao vivo lá, mano, a gente gravou meio que foi numa paulada, tá ligado? Tipo, produzimos logo depois o Demente, né? Produziu, fez toda a parte, né, de mixar, mas a gente meio que gravamos numa paulada só, assim, né? A gente gravou em mais ou menos umas 4 horas os sons, assim, né? E tudo mais. E foi meio que isso, mano. Tipo, aquela sensação, assim, de... Era uma frustração meio por causa da tour e tal, e porque meio da pandemia, que nem você falou, mano, não tem muito pra onde, você não vai, não tem pra quem você tocar, você não tem nem como tocar uma banda de hardcore, assim, tocar e fazer um show, né, mano, nesse momento, né, e foi meio que isso, acho que essa forma de lançar e as pessoas poderem ver, tá ligado, pelo menos pra mim, foi uma forma de aliviar isso, sabe, tipo, de caralho, tô, depois de um ano de pandemia aí, dois, tô vivo, a gente conseguiu lançar isso, os caras estão vivos, vamos pelo menos lançar isso, tá ligado? Porque isso é meio que o fruto da pandemia, esse trampo, tá ligado? Então foi isso, cara, a gente meio que, antes da live mesmo, a gente nem ensaiou muito, mano. A gente meio que falou, vamos tocar esses sons, vamos tocar, passamos a música uma vez e foi, tá ligado? Eu acho que... meio que captura isso mesmo, mano. Aquele momento assim de ter uma chance só pra fazer e vamos fazer, tá ligado? E apesar da frustração de, enfim, não poder tocar, a gente sabe que é isso, é uma forma de do que a gente vai poder fazer esse trampo e depois de lançar, mano, né? Sim, pode crer. Não, é isso aí. É, bom, para quem está ouvindo a gente aí e quiser escutar a demo Destruindo Vidas, né? E também pode achar esse show ao vivo aí, da onde foi gravado o play, é só acessar aí o nosso blog no post desse episódio, tá? Então agora vamos escutar mais um som do Buraco, Máscara, e na sequência a gente volta aqui para o terceiro bloco. Valeu! Laruta e você. Enlouquecendo, querendo ser alguém, se iludir sempre com a corda no pescoço, a mão que alimenta vai sufocar. Quanto envelhece, já não importa mais, já não se reconhece, mas não importa mais. Submisso a quem tem desprezo, sorrindo em desespero. Estamos aqui de volta com o Moloco, guitarra e vocal da banda Buraco, né? E a gente estava aqui já batendo um papo sobre o lançamento do disco na pandemia e tal, né? Falamos muito das atividades da banda na pandemia, mas, pô, a banda, ela é formada por seres humanos, né? Então, como é que foi para você, né, pessoalmente, Moloco, e pros outros parceiros da banda aí, pro Renatão, pro João, né? Como é que foi para vocês aí ser um ser humano nesse período de pandemia aí? Que dificuldades aí, que desafios se apresentaram para vocês? Putz, mano, ser um ser humano nesse período foi bem difícil, cara. Assim, eu tive que trampar pra caralho no meio da pandemia, mas uma coisa que eu gosto bastante, né? Mas mesmo assim tive que me expor bastante, né? Porque eu trampo hoje com feira, como eu acho que eu tinha comentado antes com você. Com agricultura familiar e tal, e aí foi um período que a gente teve que trabalhar muito, muito, muito mesmo, assim, e eu andava na rua, assim, no começo da pandemia, quando foi pouco, né, um período curto que ficou as ruas vazias, eu me sentia bem estranho, mano, acho que até hoje, até de lá até aqui, hoje, né, indo para hoje, que eu tomei a vacina hoje, eu me sinto bem estranho ao mesmo tempo, assim, de não saber meio que onde isso vai dar, né, mano? E o convívio também, né? Eu fiquei sem ver os caras por um bom tempo, assim. A gente até parar pra voltar, se trombar, cara. Nossa, foi muito tempo, né? Todo aquele receio, né? De, enfim, passar a doença ou pegar, enfim. E foi um período bem difícil, mano. Não vou mentir pra você, não. Eu tenho dois filhos também, então pra eles foi bem merda, assim, né? Tipo, escola, amigos e... Ah, e ver também a influência disso na gente, né? Como que a gente tava, o humor da gente, assim. E meio que acompanhar as coisas, tudo meio que assistir, né, mano? Cada notícia, uma pior que a outra, né, mano? Ser um ser humano no Brasil é uma merda, assim, tipo... Principalmente aqui vendo tudo que estava acontecendo e meio que você de mãos atadas, assim, né, mano? É, meio que ou você sai para trampar e se contamina e volta e fica em casa, tá ligado? Não, você não pode sair, você não pode fazer nada e ao mesmo tempo é isso. Você é obrigado à sua subsistência para ter que sair. E é isso, mano. E meio que um resultado... de tudo que estava sendo já planejado, estava sendo executado já há um bom tempo politicamente, né, mano? Era sufocante, né, mano? Continua sendo, né, eu acho. A gente continua sendo cada vez mais sufocante, acho que ser um ser humano. É, não, é foda. E assim, né, mano, o bagulho que a gente tá, que a gente sempre tá perguntando aí pras bandas e tal, né, é... Se você acredita que o funk, né, tanto no sentido de ter previsto, né, esse futuro, que hoje em dia não é mais futuro, é presente, né, é, quanto no sentido dele ser hoje em dia, né, com as bandas que estão tocando hoje, né, o Buraco e tantas outras que tem por aí, se ele não é hoje a trilha sonora que narra, né, a realidade, assim, se a gente não pode falar isso. É, mano, eu concordo, viu, mano? Você pega por nos lados aqui, é Mad Max, né, mano? É a trilha sonora de tudo que a gente já tava... É meio que isso, né, mano? E é bem isso, é tipo... É que é claro, assim, né? A gente escuta, cresce escutando isso e aí isso vai meio que te moldando, né, mano? Mudou muita coisa do que eu acredito. E eu fico feliz, assim, meio que me deu uma forma de conseguir passar por isso tudo também, tá ligado? De falar, caralho, pode crer, essa merda mesmo, é isso aí, tá ligado? Sim. Tipo, é meio isso mesmo, mano. E aí é muito louco, né, cara? Porque a gente vê as pessoas, por exemplo, olhando as notícias aí da CPI, dos bagulhos, ficando em choque, né? É. E pra gente não tem nenhuma novidade, né, meu? Em pastor filha da puta, político fascista, milico no meio, a gente já tá vacinado disso daí, né? Ah, com certeza, né, mano? De todos, né? É, só disso que você já falou, já abordou em todos os discos possíveis, porque é uma repetição que não acaba, né, mano? É, só piora, né? E é foda isso, né? É tipo, é foda mesmo. Não sei até quando isso vai ser assim, mas pelo menos uma coisa é fato. Disso a gente já sabe, mano. E aí o que a gente pode fazer, né, mano? A gente vai continuar escrevendo de certa forma sobre isso, assim. E tentar passar para quem tá próximo da gente. Meus filhos também, eu vejo eles bem vacinados disso, né? Tendo esse conhecimento e essa visão, porque, mano, acho que talvez é uma forma, né, de você ensinar e passar alguma coisa com base no que eu acredito, né? Sim, sim. E aí o que a gente pode ter, né, de alguma esperança, assim, nesse sentido, que é justamente a gente poder voltar a tocar, né, poder voltar a estar na rua, né? E aí, nesse sentido, cara, Queria te perguntar como é que estão as atividades da banda hoje em dia, né? Antes da gente gravar, você me falou que tá parado e tal, mas seria da hora falar aí pros ouvintes. E se vocês têm algum plano aí para retomar as atividades, voltar a ensaiar, retomar aquelas turnês que vocês estavam planejando, esses bagulho aí. Sim, mano. Pô, realmente, não, cara, a gente gravou o EP e, mano, meio que deu uma parada mesmo no sentido de, beleza, vamos lançar isso. A gente quer também pra lançar uns cassetes aí dessa gravação, pra ficar naquela gravação já mais podreiraça ainda. Da hora. Mas dança uma arte legal também pra gente vender esses cassetinhos aí, mano, e planejar a turnê, mano, tentar fazer esse rolê acontecer e show, mano, assim, voltar a tocar, eu só voltaria a tocar quando realmente fosse seguro pra realmente alguém ir no show e conseguir fazer isso, né? Hoje ainda eu não vejo que não é o cenário, tá ligado? Talvez em um momento mais propício, mano, mas eu acho que quando todos da banda se sentirem seguros, e não só isso, né, mano? Quando a gente tiver algum tipo de subsídio pra fazer isso acontecer, né, mano? Porque senão não adianta de nada, né? Tipo, a gente voltar e tá uma merda, né? A vacinação tá avançando, mas ainda em passos extremamente lentos, enfim, perto do que poderia estar, né, mano? Mas eu espero que dê uma melhorada pra gente voltar a tocar, né, mano? Fazer o que a gente quer, mas com segurança, assim, né, mano? E tentar ocupar outros espaços, né? Eu acho que tem muito espaço aí pra gente ocupar também, que merece ser ocupado, mano. E é isso, mano. Acho que somente assim mesmo. Por enquanto a gente continua aí. Eu continuo tocando em casa, né, mano? Sempre compondo, assim. A minha forma de extravasar, e eu quero continuar produzindo pra gente lançar mais uma coisa, e aí a gente continua sempre, eu acho. Acho que é isso que motiva a gente, assim. Poder remarcar as turnês futuramente, né? É que meio que uma coisa depende da outra, né? Então não tem muito pra onde a gente fugir. E aí a gente tocar de novo também junto, né, mano? Poder fazer as coisas com os parceiros aí que acreditam. Sim. Aí na mesma coisa. Sim, cara. Puta, tá foda, mano. Eu tô esperando aqui ansiosamente mesmo até as coisas poderem voltar, né? É isso, mano. Eu ainda não me sinto exatamente seguro, né, pra colar num show e tal, né? Sim, mas... e nem tá rolando também, mano. Tipo, aqui mesmo, nem... Mas, assim, não tá rolando, eu digo, né, show underground, assim, outro tipo de show até pode rolar, mas é isso, eu também não me sinto seguro, que nem você falou, mano, não é um ambiente seguro mesmo, atualmente. Pra você se expor, mano, foda, mano. É foda mesmo. Até, puta, coisa básica, mano. Sair pra fazer um trampo ou pra ir no mercado já fica daquele jeito, né, meu? Fala, mano. Mano, quando eu peguei Covid, eu peguei muito provavelmente no metrô, tá ligado? Tenho praticamente certeza, assim, pela... E foi meio que isso, mano. Tomando as precauções, assim, usando máscara, né, enfim... E é meio foda mesmo, né? E foi no auge, assim, né? Eu tava no auge mesmo dos números de contaminação e morte. Então, é bem foda mesmo. Vixe, o bagulho, além da doença, ainda bate a noia, né, cara? Tipo, caralho, será que eu vou morrer, mano? É, mano, exatamente, mano. Exatamente, tá ligado? Pode isso crer. E é foda. E não, pra você se sentir seguro, imagina, né? Pra você ir num som, né? Que você vai, pô, tu quer ir num show, tinha um show e tal, me divertir. Acho que não. Você ir ficar na paranoia, acho que deve ser uma merda, né, mano? Acho que é melhor nem ir mesmo, tá ligado? É. Tipo, né, mano? Principalmente você sabe que não é seguro. Acho que Sim. Não tem muito o que fazer, mano. É, e é bem aquilo, né, que vocês falaram no release, né, do Play, né, meu? No Brasil, a pandemia foi usada como uma arma de, destruição em massa mesmo, né? É, mano, é bizarro, né? Tipo, mas é exatamente isso mesmo, né? De todas as formas possíveis, né? Todos os trabalhos essenciais tiveram que continuar, né? Os outros trabalhos seguiram, né? A gente teve também várias pautas que eu acho que surgiram no momento da pandemia, como a dos entregadores, né? O break dos apps, né? Tipo, isso bem, foi bem foda, que evidenciou esse outro lado também, né, mano? Né? Dessa classe ali que tava... A parada já tava insustentável antes, né? Tipo, e aí quando parou foi o ápice, né, mano? Aí a gente vê o que tá vivendo aí. E, mano, é isso, é um instrumento mesmo, né? Tipo, fora tudo que tava acontecendo, né? Passa boiada, tipo... dentro da vivência que eu tô na minha área de atuação agora, eu consigo ver uma parte disso, assim, que é a atuação da agricultura familiar, do próprio MST, nesse sentido, é bem foda, assim, mano. Teve um avanço ao mesmo tempo que me deixou bem, não vou dizer esperançoso, mas, tipo, otimista, assim, no sentido, caralho, mano, é isso, sabe? Tipo, tem uma galera ali de Mauá, ali de São Mateus, que produz horta comunitária. Estão surgindo cada vez mais hortas comunitárias, assim, e eu acho isso uma parada muito foda, assim, porque envolve vários princípios ali que eu acredito e que, mano, dentro da pandemia isso surgir é muito relevante, mostra que realmente a gente consegue construir muita coisa e fora, mano, fora do... meio que fora do sistema do capital, assim, eu não digo totalmente fora, né, mas, mano, você consegue fazer com as suas próprias mãos, mano, tá ligado? Você não precisa ter um alimento com veneno, você não precisa subsistir daquilo, produzir para uma empresa enorme de supermercado que vai vender, tá ligado? Você pode vender ali direto, comprar do produtor e saber que o cara tá ganhando também, conseguindo viver, e você vender e trazer para a cidade, assim. E acho que isso, não só no ponto de vista de acesso também, tá ligado? E nesse sentido eu achei positivo, tá ligado, mano? De ver avanço nessas lutas aí, nesse lado. Porque é isso, né? No, na diversidade que sempre vai existir, a luta vai estar ali, tá ligado? Evidenciando o óbvio, né? Às vezes de coisas muito óbvias que o brasileiro tradicional não quer saber e, pelo contrário, quer que se foda, né? E é isso, mano. Nesse sentido, foi foda mesmo. Foi relevante ver, me deixou otimista ver isso. Da hora, mano, da hora. E, bom, é isso aí, cara. Eu quero te agradecer demais aí por estar presente aí no Desculpe Aturá-los. E, pô, elogiar aí o play novo de vocês aí, que tá do caralho. Inclusive, recomendo aí a todo mundo que tá escutando a gente a não ficar limitado aí nessas músicas que estão tocando no programa, ir lá e clicar. E, mano, é isso aí. E tá, deixa espaço aberto aí para você mandar um recado final, fazer uma divulgação, você falar o que você achar que deve ser dito aí para fechar o programa. E depois que você falar, logo na sequência, o último som aí que vai fechar o programa se chama Cura. Pô, mano, te agradecer demais aí o espaço e poder divulgar o nosso trampo aí. Fico feliz pra caralho de ter esse espaço. E, mano, que venham mais bandas. Muito sucesso aí pro teu programa. Da hora, mano. Tamo junto. E até a próxima.